nasci, fiquei embaixo do chuveiro na água fria. Eu perdi o controle, eu nunca soube o que fazer da minha vida. O tempo passa tão rápido, eu busco uma saída. Expressar um sorriso com sinceridade era o que eu mais queria. Eu não mereço aquilo que eu tenho, ao mesmo tempo que mereço. Um gênio é um louco, tudo na vida tem um preço. Toda vez que eu acordo, vejo isso como um recomeço. Não me deixo sozinho com um monstro, eu tenho medo.